pobre galinha acordou pela manhã, sentindo muito frio, e ela estava com muitos agasalhos e com meias nos pés, mas ela tremia de frio. Ela pensou, velho sente muito frio. Aí ela olhou pela janela do seu barraco e viu que de fato estava muito frio lá fora. Aí ela fechou o máximo que podia aquela janela, mas ondas frias entravam pelos vãos das tábuas do barraco. E ela tremia. E ela estava com fome. Morava sozinha naquele barraco em cima do morro. E ela foi até aquele armáriozinho que servia de despensa e abriu e não viu nada para comer. Pegou uma latinha de mantimentos onde costumava guardar farinha, mas só pelo peso ela sentiu que a lata estava vazia. Mesmo assim abriu para ver se tinha um pouquinho lá dentro, quem sabe. Mas não dava nem uma colher, não tinha nada, nada, nada. Aí ela fechou a lata e pensou, eu vou voltar para a cama e descansar mais um pouquinho, assim eu engano a fome. Aí ela ficou deitada, estava frio, se cobriu o máximo que pôde, mas a fome foi aumentando e ela não conseguia dormir porque estava com fome. Ontem já não tinha jantado. Ela precisava comer alguma coisa. Aí ela teve uma ideia. Por ser uma cristã fervorosa, ela pegou uma panelinha velha de alumínio, e encheu com água do filtro e colocou no fogão. Acendeu o fogo e começou a ferver aquela água. Aí ela abriu ali mais uma vez o armáriozinho e pegou o sal e jogou o sal dentro da água, como se estivesse temperando. Ela pegou aquela latinha de farinha, abriu e despejou o que podia. Mas olha, não caiu nada, era farelo mesmo e muito pouco, que ficou boiando na água que ela fervia. Aí ela guardou a latinha, foi ao pé da sua cama, ajoelhou-se e começou a orar. E ela dizia, meu Deus, o Senhor nunca me desamparou. E eu nunca cheguei a esse ponto. Meu Deus, olha lá no fogão. Estou fervendo a água. Já pus até o sal. Só falta a farinha. Manda a farinha para mim, Senhor. Faz a farinha aparecer lá naquela panela. Faz, Senhor. E ela ficou debruçada ali orando. Orou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e ficou orando ali de joelhos e pedindo, meu Deus, manda farinha para aquela panela, me sustenta, Senhor. E ela orou 1 hora e meia até que bateram a porta do seu barraco. Aí ela parou de orar e escutou outra vez. Aí ela se levantou com os ossos doendo. Se levantou com dificuldade. E com seu chinelinho, com a sua pantufa, foi caminhando devagarinho. E mais uma vez bateram a porta. Já vou! Tô indo! Aí quando ela abriu a porta do barraco, tinha uma menina. Uma menina com uma sacola na mão. Uma menina pobre também, que morava também naquele morro. E ela disse para a senhora, minha senhora, já tem mais de 1 hora e meia que o meu pai está dizendo, leva essa farinha lá para aquela mulher, leva essa farinha lá para aquela mulher. E eu vim trazer para a senhora, meu pai está até brigando comigo, Ele queria que eu viesse rápido trazer essa farinha. Olha, não sei porquê, mas ele mandou trazer essa farinha para a senhora. Aí a velhinha levantou as mãos para os céus e começou a dizer: obrigado, meu Deus! Obrigado, Senhor! A tua palavra diz que o Senhor nunca desampara aqueles que te buscam. Obrigado! E a menininha ficou olhando, não entendendo nada. Aí a velhinha disse: vem, minha filha, vem aqui ver uma coisa que você nunca mais vai esquecer. E introduziu a menina no barraco e mostrou: tá vendo, minha filhinha? Ó, tá vendo essa água fervendo aqui? Eu coloquei essa água fervendo, coloquei o sal e fui orar. E comecei a dizer para Deus: Deus, a água está fervendo e já tem sal, já está temperada. Só falta a farinha, manda a farinha. Foi isso que aconteceu, minha filha. Deus incomodou o seu pai para me mandar essa farinha. Daqui logo essa farinha. Aí pegou a farinha e despejou dentro da água e fez aquele angu. Ficou muito bom. Aí a menina disse: mas o meu pai falou que é para dar isso daqui também para a senhora. E olha só, um pedaço de carne seca. A mulher disse: Deus é bom demais. Pedi só a farinha e ele me mandou até a mistura. Oh, minha filha, Deus te abençoe. Pode dizer para o seu pai que as bênçãos não faltarão para a sua casa. E não faltaram mesmo. Aquele homem que foi incomodado por Deus para mandar a farinha trabalhava por conta própria e na mesma semana fechou um grande negócio e pôde até comprar uma casa melhor e mudar do morro. Mas também aquele homem nunca se esqueceu que as bênçãos vieram na sua vida quando ele sentiu no coração que socorrer aquela pobre viúva necessitada. E toda semana ele mandava farinha para ela. E toda semana Deus mandava bênçãos para a sua vida. Esta palavra, esta ilustração do reino de Deus que você está ouvindo, confirma o que disse o salmista Davi quando já estava velho. Está escrito no Salmo 37, versículo 25, está escrito assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está vendo só? A velhinha não precisou sair na rua de porta em porta pedindo, não. Deus enviou o seu sustento, porque Deus nunca desampara o justo e nunca sua descendência vai mendigar o pão. E o versículo 26 diz assim: compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Este versículo valeu para o doador da farinha, que teve a sua vida grandemente abençoada. Confie no Senhor teu Deus e jamais você precisará mendigar o pão. Compadeça-se sempre e atenda o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, o menino de rua, a pessoa que está pobre, a pessoa que está necessitada. Socorra sempre e Deus sempre abençoará a tua vida e a tua descendência.